saindo fora que o clima tá chato. Sei que eu sou pedra no seu sapato. E mais uma vez você errou, sem ouvir meu lado me deixou. Soltou um beijinho e deu um tchauzinho. Mas tô aprendendo que a vida é assim. Eu sei que tô só, mas vai ser bem melhor pra mim. Vou sair na boa, não guardo rancor. Mas valeu a pena o tempo que durou. Eu sei que vida segue, mas não vou morrer de amor. Eu vou sentir saudade, vou sim. Eu vou correr atrás, vou não. Amor só de copo, gelo só no coração. Tá chato. Sei que eu sou pedra no seu sapato. E mais uma vez você errou,